Ponte, Roberto Conceição, ao vivo, fazendo o melhor da série pra você. Vamos arrochar! Ei, paixão! Portal do Arrocha! Se não voltar pra casa, eu não posso viver. Aqui tão sozinho na desilusão. A besteira que eu fiz foi deixar você. Ao meu lado só resta a solidão. Como eu fui magoar o meu grande amor? Como eu pude esquecer o amor que me deu? Divana, má divana, Agamenon. Errar é humano, fui eu quem errei. Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar. Mas tenho a certeza que no meu regresso, oh mulher, o meu grande amor vai me perdoar. Eu vou voltar pra tudo o que era meu. Ao cruzar o portão, sei que vou chorar. Oh, oh, divana, uma divana, meu grande amor, a rocha. Roberto Conceição, ao vivo pra você. Errar é humano, fui eu quem errei. Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar. Mas tenho a certeza que no meu regresso, o meu grande amor vai me perdoar. Eu vou voltar pra tudo o que era meu. Ao cruzar o portão, sei que vou chorar. Divana, uma divana, meu grande amor. Olá, amor, que vou rever você, meu amor. Olá, amor, que vou sentir você perto de mim. Olá, amor, que vou rever você, meu amor. Olá, amor, que vou sentir você. Divana, uma divana, meu grande amor, a rocha. Quem sabe faz ao vivo. É o restaurante Pamonha Mineira, meu amigo Nando Costa. Valeu, meu amigo. Estamos juntos e misturados.